amaneceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Meu amor, volte por favor, me tire desse castigo, o que foi que eu fiz contigo? E aí? Meu amor, volte por favor, você me deu a vida, eu quero estar contigo, minha querida. Bem-vindos, família, ao baile do maestro do pop. E aí? A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante. E a gente, sem dúvida alguma, já vai agradecendo o carinho de todas as pessoas, que de uma forma muito carinhosa vão chegando junto hoje pra curtir a primeira cervejada de 2020 aqui com o Pop Saudade. Quando o DJ tocar esta linda canção, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Lembra quando a gente se amava sobre a luz do luar. Isso aqui é pra Chaco Garinho, Carlinho Saudade, homem que gosta do Cigueirão e dá valor no Pop Saudade também. E aí, Carlinho? Oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada sou. Tá gravando? Assis Produções, CDs ao vivo. Estamos gravando no CD ao vivo da festa de hoje. Peço pro DJ tocar esta canção, pra ela eu vou declarar. Isso aqui é pra Cego Garim, minha mamãe Rosana, meu paizão Sandro, os meus melhores do Pop Saudade, sempre no apoio aqui do Trio da Humildade, obrigado, hein. Tô louco, apaixonado. O papai tá igual da lua com essa camisa aí, meu irmão. Conta que eu vou te contar. Oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada sou. Oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada sou. Capricha, maestro! Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Neto, tenha dó. Venha, por favor. Estou querendo alguém como você. Neto, saudade. Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Papi! Ficar com você é como sonha acordado, tudo ver. Todo mundo vai dançando no baile do maestro até 4 da manhã aqui na BR. Um dia se passa, mais apaixonado estou. Ó lua que vem, traga ela. Parceiro Michel, também a Carmen, minha joia. E aí, Mary Maia? Do céu, ficar com você é como som. As nossas fanáticas originais do pop, já presente com a gente, um abraço. E não ter Pop Saudade 3D. O meu amor virou brinquedo pra ti. mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Esse minha neguinha quebra gelo, digital. E aí, neguinha? Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. 3D. Existe vida após o amor. Parceiro doido do Mineirão tá na área. É que sim, e aí, doido? Um abraço, garoto. Que o amor nos faz nascer de novo. Aqui abraçar com o carinho também, toda a galera do bairro 13. O prateado, jacarezinho, todo mundo aqui, ó. Obrigado pela presença. Assim como ele é. E o amor? O amor não é confuso. O amor. DJ Pinga Elma de Coraci. Empresária Elma lá do Geladinho da Castro Alves. DJ Carvalho! Lá do Búfalo Recordações. Bora, Railson! Existe vida após o amor. Todo mundo tomando cerveja de um real aí, ó. Diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. DJ Neto Saudade. Embora seja tão está sempre em qualquer um, a morte pop, assim como ele é. Bora, Vilma! O amor não, o parceiro Bianô, o casal de Benevide está na área. Alô, Adrianinho, um abraço pra você, garoto. Nos faz morrer e renascer, tudo isso pra tentar outra vez. Oh, existe vida após o amor. Diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. O amor faz chorar de repente. Que abraçar minhas Yellow Kids, sempre firme e forte aqui no Pop Saudade. E elas já falaram, Neto, o pop é o pop, meu irmão. Eu acredito no amor. Eu acredito no amor. Eu acredito no amor. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. Bora que o baile do maestro da senhora. Ponte da BR Marituba. É a primeira do ano. Faz nascer de novo. Existe vida após o amor. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. You just know that I love you. Você é o Alex do Churrasco. Sempre no apoio do Pop Saudade aqui, ó. O Aranha, a primeiríssima também, tá na área. Obrigado, Aranha! Parceiro Jajá Adma, Sabão Mas Coco tá na área. Um abraço aqui do maestro. Desde, desde, desde. Dá de minhas lobas no pop. Tell me I love you, baby.

queria entrar daí, né? Na vida vou vivendo sozinho. Toda minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. Mas meu bem, eu não digo. Meu assunto é só com você. Bate o tempo e o juízo. É cruel, cara. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Pop Saudade, a primeira aparelhagem em formato 3D. A super máquina do tempo. Oh, meu amor, volte correndo. Um sonhador, na vida vou vivendo sozinho. Bora pra cima, Marituba! Toda minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você. Pra quem, maestro? Pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. Cadê os cachorrões? Já foram embora já? É bem... Os cachorrões da saudade, Marituba. Mas meu bem, cadê o Rossi? Meu assunto. O Rossi já tá doidão já, meu irmão. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Eu te juro, eu não minto. Ah, essa não, meu maestro do pop. Eu te juro, eu não minto. Anjo da BR, afinal de contas, o baile do maestro tá no ar. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Aí, DJ Neto! Meu coração de alegria então sorriu. Pois não. DJ Carvalho já deu alô aqui. Agora eu vou chamar o DJ Railson. Alô, Railson! Meu violão me convida pra tocar. E eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta canção, sei que vou. O parceirão DJ Railson. O homem que comanda em Coracinho, o Bado Bada também. Chora, está aqui com a gente reunido. Só, marcando presença e compartilhando um momento de alegria com a nossa família Pop Saudade. E aí, DJ Railson? Me adorava, e a noite me beijava. Ô, meu maestro, é um prazer isso aqui, viu? Em Marituba, o Ponte da BR em superlotado. O nosso muito obrigado, viu? Você. A primeira cervejada de 2020. Estamos aqui, viu? Pop Saudade, maestro, Neto, o Dalto Bretinho e meu covarde, Paulinho Boy. Só valeu, Marituba. Bora beber cerveja de um real aqui no Ponte da BR. E aí? Ainda me lembro que você e a noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Eu, após tanto tempo, não esqueci Trânsito, aqui manda um abraço carinhoso pro meu parceiro Augusto, direto de Santa Catarina, matando saudade aí, ó. Obrigado, Augusto. Escrevo essa carta pra confessar, não deixei de te amar. Só tenho um dever, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Venha, por favor, pois continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. Uma atrás da outra, maestro! Tá diferente hoje aqui do Ponte da BR, ó. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Vamos lá, família! Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Todo mundo vai dançando com a maestra até 4 da manhã. O meu coração está clamando. Ah, DJ Neto. Volta. Bora, Claudinha. Bora, amiga Cláudia, carreira solo. Lene Chocolate tá na área. Sem ter você. A mulher mais doce do pop saudade. Adoro o chocolate branco. Vem enxugar este pranto. Segunda-feira, todo mundo chegando junto lá no Palácio dos Bares. É a volta do pop por lá. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto. O maestro do pop. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Tá gravando? O meu coração está clamando. Assis Produções. Assis Produções. Não pensei que eu ia me apaixonar. Fala que já já o bagulho vai endoidar. Tudo aconteceu tão de repente. Só não consegui evitar. Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Sandro e Rosana, agora é Pop Saudade 3D. Como se fosse brincadeira. Bondade naquele bife do olhão, já já. Só nós dois juntinhos a se amar. Igual o que, maestro? Igual ao príncipe e a princesa, se amando a luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza. Ele nada pode. Ô, o Bianô já tá dormindo de novo, meu irmão. Bora, Bianô! Já já e Adma da Sabor Mais Coco estão fechados com Pop Saudade 3D. Bora, minhas lobas! Eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Era como se fosse brincadeira. Só nós dois juntinhos a se amar. o príncipe e a princesa, se amando a luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza, ele nada pode penetrar. Igual ao príncipe e a princesa, se amando a luz do luar. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Bora começar a fazer assim no ponte da BR, então vai, vai! Saudade. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Bora que já já a galera vai fazer o gagueado aqui do Ponte da BR, meu irmão. É sempre assim. Esse amor, no começo, meio e fim. A verdade. Você era o Carlinho Saudade. O homem do Siqueirão tá na área, meu irmão. Pra lembrar, a saudade fica com... O homem do Siqueirão que não sai do Pop Saudade. Amor, é muita onda. E aí? Meu coração tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Vai! Tudo tem começo e fim. Só não consigo entender por que você se foi assim. Pop Saudade. Sem motivos e sem razão. Pop! Acho que foi fantasia. Armadilha. Bora, meu show do povão! Você entrar em minha vida. E aí? E sair como um furacão. Em 2020, meu irmão. Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer. Pop! Nem viver na solidão. Oh, oh. Nasci para sofrer, nem viver a solidão. Meu amor, me beija, me traga, me fale que não passou de ilusão. Fala de marcante, meu irmão. De um doce beijo, desperto os desejos guardados do fundo do meu coração. Pop Saudade. Meu amor, me beija, me traga, me fale. 3D, não passou de ilusão. De um doce beijo, desperto os desejos guardados no fundo do meu coração. E aí, maestro? Pode ir, deixa aqui, ou ficar bem com o Itamaraty. Quem sabe assim, seja melhor pra desatar esse nó. Pedaços do nosso laço, mesmo, não vai dançando, curtindo Pop Saudade. De volta aqui no Ponte da BR. A primeira cervejada pop de 2020. E a família Pop chega e responde aqui em Marituba. Dá-lhe, Pop! Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Pop Saudade. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Você, amor. E pra onde olho, te vejo em vem, Rosinha. Toda noite. Ela é nosso papete apresentando hoje as nossas papetes do Pop Saudade. Obrigado pelo carinho, hein? Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar? Eu sinto que você não quer. Só você, maestro. Só você, um grande amor. Ah. E passe o tempo que passa, um dia você vai acreditar. É você, meu grande amor. Olha, deixa eu tocar uma aqui pro meu parceirão, meu amigo particular, DJ Carvalho, lá do Búfalo Recordações. A gente vai tocar um som aqui que ele dá muito valor, principalmente quando a gente tá tocando junto lá no Bar do Bada. Alô, DJ Carvalho! Pop Saudade 3D. 3D. 3D. Estou aqui esperando por você, que prometeu voltar e não voltou. Mas estou te esperando, estou te esperando. As fanáticas originais do Pop Saudade. Só de pensar que você pode me esquecer. O Carvalho pra primeira dama aí, ó. E não! Não faz sentido. Não faz sentido. Tantos casais se divertindo. E eu aqui te esperando. Vou encontrar um outro amor. Que faça sentido. Que faça sentido. Que faça sentido. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Obrigado, meu pai João Sando. Obrigado, minha mamãe Rosana. O que te ofereci eu já. Obrigado pela presença mais uma vez. Okay. Pela participação, pela moral. De sempre aqui no Trio da Humildade, hein? Obrigado. E já existi. E você, Hello Kitty? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. E aí? Você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Isso daqui é Brasil, cria. Aí do bairro 13, Jacarezinho. Prateando também, Tanara, obrigado, hein? Ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Bora, Dan, bora, firme e forte aqui no Pop Saudade, obrigado. Tá ali Hello Kitty. E perdeu um grande amor. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Eita, Marituba! Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. E você, amor? Você nem sequer pensou em você, maestro. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. E agora que tu tá na pedra, né? Mas agora que você está só. Aí tu lembra, né? Tu lembra. Você vem me procurar. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Pop Saudade, o som do povão. Tá no ar! Dessa distância entre nós dois, dois amores lindos a viver sós, vou fazer de tudo até você. Bora dançando com mais até 4 da manhã. Sim, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. O amor tão puro não pode acabar. É verdade que eu nasci pra ti. E você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. Vilma! E nem que o mundo a tia Vilma tá na área, Adrianinho e o piano dormindo, meu irmão. Até 7 da manhã aqui no Ponge. Eu vou na rádio, na TV, me declara só pra você. Todos vão me escutar. E olhando lá de longe, ouvindo lá de longe, me encantei com a música que vinha, delirei e saí correndo. Show de luzes, efeitos visuais, tudo isso é pop. Prega, prega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço. Prega, prega, sem parar. Prega, prega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem. voltando o tempo da área da Judã. Piscina da Forte, ei! Estimadores! Eita, tempo bom! Mais uma aqui no ponte. Um, dois, três, vai. Só as que não tocaram aí, não é? Vamos lá, família. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E aí? E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. Vai, não vai, vem. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Eu vou me afogar. Pop Saudade. Oh, ela é o vento. É o furacão. Parceiro Michel tá na área com a gente. Alô, Michel! A grande amiga Carmen. Suas pés. Alô, Merimãe. As fanáticas do Pop. Ela é o início. O parceiro Jajá Adma. Galera do Sabor Mais Coco tá aqui, ó. Eu sou a melhor água de coco. E não se fala mais nisso. Melhor água de coco é Sabão Mais Coco, meu irmão. Sou seu objeto de prazer. Ela é tu. Vai! Neto Saudade. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. Ela não é o gererê. Essa tem mais notas pra você. Ela não é o gererê. Som, DJ! Saudade, a super máquina do tempo. Lembra que eu te amei e você muito me amou. Teu corpo eu te dei. Agora você vive outra realidade, pois só deixou saudade e esqueceu o nosso amor. Nem sequer pensou nos nossos filhos, inocentes que não entendem. Por isso eu choro. E você? Choro. Eu choro. Choro. Amigo Carlinho, saudade tá na área. O homem do Sig, era o homem do Pop, saudade. Obrigado, hein? E não conquistou. Choro por você. Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Por isso eu choro. Não adianta dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você, você é a prova original do nosso sucesso. Novo Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Agora sim. Agora sim. Tudo o que você queria está diante de você. Bora fazer o gagueado, meu irmão. Pra você que pediu pra fazer o gagueado, bora trabalhar, bora pro salão. Vamos lá, família! Vamos lá, galera. Agora sim, só no CAC, vai. Neto Saudade. Quem é que tá de bom hoje aqui no Ponte da BR? Quem acredita que o ano de 2020 vai ser melhor do que 2019? Joga a mãozinha pra cima. Quem é que vai ficar rico em 2020? Joga a mãozinha pra cima aí. Deus abençoe a cada um de nós, meu irmão. E a gente vai nessa caminhada, essa caminhada longa das estradas da vida aí, ó. DJ Neto Saudade. Olha o piano acordou, meu irmão. Mandei cai de café lá. De mãe, sem poção em cavalo. Anjo, mãe concreto. Assim. Próximo sábado a gente vai até a cidade de Vigia. Tá todo mundo combinado pra curtir. Domingo, domingo que vem, a gente vai até o Kalamazoo. E na segunda-feira, dia 13, vamos que vamos, ressaca do aniversário de Belém. A gente chega junto pra fazer o baile dos coroas, lá na sede do Imperial, meu irmão, vai ser legal. Pop, pop, pop, A super máquina do tempo 3D. Pop Saudade, a primeira aparelhagem em formato 3D. Queria buscar em mim, vou com tanto problema, noia minha, quer saber o que você... Olha o caqueado! Que loucura, vou sentir na boca dessa que eu venho com tanto problema, vou dormir das minhas boas, sofrimento a boca na mim. E aí? Que eu ia me, vou castigando na frota, um pouco da mali, minha terceira menina, vou fazer que coisa ali, como se estava nos vidas, rapaz, eu sou assim, agora o caco mudou. Saudade, pop saudade. Bora que já já você vai recordar com o maestro. Um show de luzes, efeitos visuais. Manuseados por quem entende do assunto. Plugados ao verdadeiro som profissional. Comandado por quem sabe fazer a onda. Isso sim, é Pop Saudade. E a gente, sem dúvida alguma, já vai agradecendo todas as pessoas que chegaram de uma forma carinhosa para abraçar, para prestigiar o nosso humilde trabalho aqui. O trio da humildade da parceria fechada 2020 também. 2019, plantamos e a gente sinceramente espera em 2020 colher muitos frutos da melhor qualidade. Vamos juntos, trio da humildade e a família Pop! Paysandu aí, joga a mãozinha pra cima. Quem acredita que o Paysandu vai subir em 2020? Cadê a galera do Leão aí? Quem acredita que o Remo vai subir? Todo mundo vai até o finalzinho com o maestro. Aquele que sair vai levar chifre em 2020, o ano todo mesmo. Bora pra cima então. Vamos lá, família. Solteiro hoje aqui no Point da BR, joga a mãozinha aí. Quem tá afim de casar em 2020, joga a mãozinha pra cima aí. agora quem não quer porra nenhuma em 2020, joga a mãozinha aí. Digital ainda tá por aqui com a gente também, um abraço pra ela. Até no finalzinho com o maestro, hein? Olha a praga. Efeitos visuais, Dentinho Pera, é isso, isso tudo é pop e saudade. Para Dentinho Pera, é a nossa produção arrasando. A super máquina do tempo. 3D Pop Saudade. O maior show de saudade do Pará. Agora é 3D. Olha o melão do macumbeiro aí, meu irmão. Tem gente até doando fruta de macumba pra comer, meu irmão. É. Dale DJ Neto, saudade! Dale Neto! Vai! Já é na época aí, ó! Aí, Bilu! Esse Bilu é macumbeiro. Esse cara é macumbeiro. E daí? É que nem mamu, que nem domé. Come on!